quantos que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Essa a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados pela necessidade permanente de oração e vigilância a fim de que seus amigos não fracassem nas tentações. Como todos podem perceber, é um texto muito rico de lições, de ensinamentos, de proposições e de reflexões que nos fazem meditar. E eu vou só destacar algumas frases para depois Luiz e Alan fazerem os comentários. Desse texto, eu extraí e boto para você, ouvinte, também refletir, também pensar, questionar, entrar no nosso Facebook, colocar o seu pensamento. Frases que eu destaquei do Emmanuel. Todos os casos de desencarnação são determinados previamente, exceto o suicídio. Segunda frase. Trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora. Então existe um mapa de provas. Terceira frase. Contrai um débito penoso aquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. Quarta frase. Quem as realiza em si, a educação e a iluminação, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência. E por último, o complexo de dívidas dolorosas, os suicídios lentos e gradativos, perigosos para a vida da alma. Então são aspectos, nuances de um momento da morte. E dando sequência nesse pensamento, entramos num pequeno texto do livro Emmanuel, no exercício e reflexão, em que o Emmanuel intitula como O Labor das Almas, em que ele assim escreve, é um texto de duas frases. Descerradas as pesadas cortinas materiais que aí na terra nos cobriam os olhos do espírito, experimentamos, aliado às comoções de êxtase diante da imensidade, o desejo de comunicar a verdade a todas as criaturas. Como, porém, atingir semelhante desiderato? Obstáculos inúmeros se nos antolham, avultando o da falta de um estabelecimento direto entre o plano material e espiritual, que somente poderíamos obter através de poderosa mediunidade generalizada, capaz de registrar de maneira palpável todas as maravilhas do mundo psíquico. Todavia, o porvir humano nos faz entrever essa ligação mais íntima dos espíritos, pertençam ou não ao orbe carnal. E meu rápido comentário. Emmanuel nos descreve as emoções e os sentimentos daqueles que desencarnam quando comunicou, abre aspas, êxtase diante da imensidade no momento do despertar e o desejo de comunicar a verdade a todas as criaturas. Ou seja, no momento de transição, continuamos vivos. E mais vivos ainda quando despertamos para a nova realidade do plano espiritual. Somos invadidos pelo desejo de comunicar as experiências da morte àqueles que ficaram. E nos surpreendemos por ser uma vida espiritual tão esplêndida e de tantos recursos que, em geral, manifestamos a vontade de avisar aqueles que choram a nossa separação. Esses que se foram gostariam de dizer: eu estou vivo, eu continuo. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez nos encontramos aqui na União Rádio Web para transmitir esse programa do dia 7 de abril de 1919. É um prazer muito grande, enorme estarmos aqui. E o Geraldo comentava esse texto e eu lembrava de um carro, né? O tanque de gasolina de um carro. Cada carro tem um tamanho de tanque de acordo com a proporção, né, do seu consumo, e isso tudo nós conhecemos. Agora, você vai com esse carro até uma distância da forma como você o dirige. É, é sabido que se quando a gente dirige na faixa dos 80 quilômetros, numa estrada plana, isso tudo é menos consumo, né? Você pisando no acelerador, você freando bruscamente, todos esses essas ações aumentam ou diminuem o consumo do combustível, né? E tem gente que coloca o carro até na banguela, né? Você pega aquele morro enorme, você desliga o motor para não gastar gasolina. E alguns entendidos dizem que não faz bem para o carro, né? Então, não entrando muito dentro desse ponto, nós precisamos entender a fisiologia humana quando nós estamos gastando ou mais ou não gasolina, né, que é o nosso combustível, o nosso fluido vital. Então, cada vez que nós fazemos coisas erradas, prejudicando o nosso organismo, nós estamos aumentando o consumo desse fluido vital. Então, nós podemos determinar. E se fizermos tudo bem direitinho, então nós vamos desencarnar naquela programação que a espiritualidade fez. Agora, pelo nosso nível evolutivo, normalmente eu não teria medo de afirmar, todos nós desencarnamos um pouco antes, né? E quanto à afirmativa do Emmanuel sobre a estada no plano espiritual, a primeira coisa que a gente descobre quando quer avisar que eles ficaram é que já não temos mais a possibilidade de nos comunicarmos com o organismo físico, né? Porque já não é mais nosso. Então aí a gente começa a perceber que enquanto a gente vivia na matéria, não podia se comunicar com o plano espiritual, porque não éramos médiums, né? E agora, no plano espiritual, nós também não dispomos do organismo físico para dizer, gente, eu estou vivo, né? Mas temos a possibilidade da psicografia através de um médium, colocando sempre aquela característica que as pessoas possam ler e dizer assim, não, esse era ela. Então, eu um dia, se eu mandar uma psicografia, eu vou preceder assim, Santinho. Aí tá a dica. Aí você já sabe que sou eu. Tá certo. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus amigos. Mas lembra que se eu tiver desencarnado, eu posso começar assim para falar que é o Luiz também, né? Você tem que ver que o perturbado sempre existe por aí. A gente tem que ficar atento à comunicação. É muito interessante essa reflexão do instante da morte, porque essa conversa, essa semana mesmo o senhor me falou, não, era a hora dele morrer, né? Contando um caso lá de um rapaz. Era a hora dele morrer, porque ele se acidentou, teve um acidente de carro, mas no acidente de carro morreu 3 pessoas e ele nem machucou. Então, você fala assim, pô, não era a hora dele morrer. No outro dia, ele na casa dele escorrega da escada e bate a cabeça e morre. Né? Então, aí ele falou, era a hora dele morrer. Ele fugiu do acidente, mas não fugiu da escada, né? Essa era a conversa que eu escutei essa semana. É o caso daquele jornalista da Chapecoense. Ah, mesma coisa. Rafael Renzel. É, mesma coisa. Outro caso, né? Então, era a hora dele morrer. Tem uma passagem de Gibran, Khalil Gibran, que ele vem contar que o trabalhador de um sultão lá nas Arábias, né? Era o melhor trabalhador, era o braço direito do sultão, fazia tudo pro sultão. E o sultão manda ele na cidade para comprar um objeto lá. Aí quando ele chega na cidade, ele se depara com a morte. Quando ele vê a morte, ele volta correndo pro sultão e fala assim, sultão, a morte está me rondando, o que que eu faço? Sultão, eu não queria ficar sem aquele funcionário. Pegue meu melhor cavalo e corra para nossa propriedade lá na cidade, pega o alazão lá, que é o melhor, corre para lá. Dali a pouco a morte bate na porta do sultão, né? Olha, vim procurar o fulano aí. Mas por que que você está atrás dele? Ele me serve tão bem, ele é o meu melhor funcionário. Deixa ele em paz. Aí a morte olha uma papelada assim, consulta. Tá joia. vou deixar ele em paz. Eu vou atrás de um que está correndo com alazão lá na frente, que ele vai cair daquele cavalo. Então, assim, contei a história bem curtinha, né? Mas é essa a ideia, né? Que muito da literatura passa, muito do conhecimento popular passa, que a hora que chega a hora da morte, a gente vai mesmo. Sabemos da reencarnação que nós recebemos um corpo fluídico, que é o que nos mantém vivo no corpo físico. E esse corpo fluídico, ele tem uma quantidade de energia para um tempo previamente combinado. Só que esse tempo ele pode ser prorrogado, como foi o do Chico, por exemplo. Pode ser antecipado, como é o da maioria das pessoas, que através dos excessos, principalmente emocionais, desgastam tanto essa energia vital, né? Nós consumimos muito da energia vital. E quando eu falo sobre a morte, eu costumo falar assim: a melhor maneira de se preparar para a morte é bem viver. Esquece a morte, a hora ela vai chegar, é fatal para todo mundo. Então, se eu ficar esperando a morte, ela chega antes, porque eu começo a achar motivo para a morte. Agora, se eu ficar viver integralmente meu dia, meu momento, o lugar que eu estou, se eu intensamente estiver, aí eu vou. Agora, logicamente, nós aqui somos espíritas, quando nós analisamos a vida através de um psiquismo imortal e vemos a reencarnação, eu acho que a oportunidade reencarnatória é tão grande que, se a gente ficar sentado esperando a morte chegar, nós somos piores do que aquele que desconhece esse processo. Então, nós espíritas seremos mais cobrados, porque nós temos mais conhecimento sobre esse processo. Por exemplo, esse que morreu no caso aqui do Labor das Almas que você contou, né, como exemplo, a maioria aqui, né, chega no, do plano material e fala: nossa, então é verdade. Agora eu quero contar para todo mundo. Mas agora não pode. Já era. Né? O caso do rico e do Lázaro, né, que Jesus contou há 2000 anos atrás. Mesma coisa. Né, você vê que a informação a gente tem. Agora, mais cego é aquele que não quer ver. Nós espíritas fomos alertados, pelo menos, né? Alan, me surgiu uma pergunta aqui, agora eu vou jogar uma pergunta para você. Tem aquela parábola da semente, né? E será que a pessoa que vive intensamente e aproveita mais a vida, produz mais, será que ela tem mais possibilidade de reencarnação e voltar mais cedo? Olha que pergunta interessante que o Luiz fez, é uma provocação boa. Nós somos ferramentas de Deus para implantar amor na Terra. Se essa ferramenta está funcionando, Deus primeiro não vai querer que ela vá embora tão cedo, então vai aumentar a vida, como um Chico Xavier falou: pô, ele está produzindo, ele está cuidando, ele está auxiliando, ele tem uma função, segura o bicho lá. Se a pessoa não está produzindo ou está produzindo porcaria, a chance de voltar antes para rever o plano é maior. Agora, aquele que foi uma boa ferramenta, ele muitas vezes vai querer, por escolha própria, vai pedir para voltar. Ele fala assim: deixa eu voltar, eu quero continuar meu trabalho. Precisamos de gente que nem você lá. E daí a espiritualidade fala assim: não, volte, volte, você está afim? Volte, volte, volte. Você... Porque nós temos reencarnados entre nós espíritos primitivos, que ainda tem recém-egressos de um planeta primitivo, então assim, muito embrutecidos, muito ainda simples, animalizados e tal. Temos espíritos de regeneração, que são aqueles que exemplificam uma mudança de comportamento para a nossa evolução. E a maioria de expiação e provas. O que trabalha desse jeito, ele está beirando os de regeneração. Então, volta lá, porque você agora é útil. Agora é muito mais do que em outros tempos. Vai ser, né, bom para você mais. E vai ser bom para os outros, né? Claro. E principalmente agora que estamos, né, em plena regeneração, esses espíritos, a tendência é voltar cada vez mais, que é para melhorar a qualidade. Eu acho que o Alan está destacando é o dinamismo dessa... Existe um mapa... É isso que eu ia falar, Alan? Exatamente. É. Existe um mapa de provas e um determinismo, entre aspas, que o próprio Emmanuel diz que pode ser mudado. É um determinismo assim: vai acontecer isso, mas se houver necessidade, muda-se a rota. Então acontece de... Ah, reencarnou, precisa reencarnar de novo, reencarna de novo. Não, vamos pegar um exemplo prático. Paulo de Tarso. Saulo de Tarso nasce judeu, um cara preparado para ser o líder do judaísmo, um líder do Sinédrio, inteligentíssimo, rico financeiramente, sem problemas, todo sustentado por essa produção, persegue os cristãos, quer acabar com os cristãos, mas morre a noiva dele. Morre o irmão. Morre o irmão dela, Gesiel. E ele mata o irmão da noiva. Gesiel. A noiva morre de desgosto por conta daquilo. Em Corinto, né? E ele fica mais bravo naquele momento. A primeira reação dele é de querer exterminar os cristãos de uma vez. Aí ele vê Jesus. Agora, quem de nós pode ver Jesus? Qualquer um de nós pode ver Jesus. Só não sei se nós estamos preparados para ver. Para ele aparecer. Para ele aparecer. Mas que pode ver, pode. Então... Por que Jesus apareceu para ele? Por que Jesus apareceu para ele? Porque ele é melhor do que os outros? Não, porque ele tinha como ferramenta, ele era a ferramenta apropriada para o serviço que Jesus precisava. Ele tinha condições. Ele tinha condições de desenvolver aquele trabalho. Porque senão não teria porquê. Só que antes dele desenvolver o trabalho de cristão que ele desenvolveu, ele teve que ir para o meio do deserto. Ficou 3-4 anos se revendo, se reconhecendo, humilhando-se, assim, humilhando trabalho no sentido de voltando para uma humildade. É um doutor do Sinédrio, doutor, né? Voltando a ser humilde, calma, volta, se é menos. Tal. Recomeça, né? Recomeça. Aí ele morre falando que já não é ele que vive, Cristo que vive nele. Quer dizer, ele tinha assimilado de tal forma o cristianismo que era como se o movimento dele fosse o movimento do próprio Cristo. Aí você tira a seguinte lição, né? Não é pelo que você é, mas pelo potencial que você tem. Isso, Luiz. Isso. Então, com o potencial que você tem e você aberto para essa transformação, porque uma coisa é você ter o potencial e ficar escondido dentro de casa. Outra coisa é você estar aberto para usar o seu potencial, ser ferramenta de Deus. E ele foi tocado e ele correspondeu. Vários espíritos são tocados e não correspondem. Ótimo, Geraldo. Assim, ótimo, né? Geraldo. Essa sua fala é fantástica, porque eu posso falar até mais, viu, Geraldo? Eu acho que todos nós somos tocados. É, lógico, cada um dentro da sua esfera de atuação, dentro do seu degrau, dentro, né, da sua capacidade de produção naquele meio. Porque você pega uma pessoa simples lá, no meio de uma favela, simplória, e ele é tocado por Deus. E ele vai fazer daquele ambiente, das pessoas que convivem dele, o melhor que ele pode. Tem uma frase que é o Cortella até que fala, ele fala assim: faça o melhor que você tem com os recursos que hoje você tem, na ausência de melhores recursos para fazer melhor ainda. Então, assim, qual recurso que você tem? Faça o melhor. Se futuramente você ter mais recurso, aí você faz outra vez e melhor ainda. Só para fechar esse momento da introdução, a gente lembra de um momento em que Lísias, no livro Nosso Lar, fala André Luiz, que dezenas de espíritos, dezenas, reencarnavam na Terra com missões maiores, missões menores, quer dizer, missões. E ele falou, não dava para encher os dedos da mão aqueles espíritos que não voltavam com dívidas maiores. Olha que imagem forte. Imagem forte. Mas com essa imagem eu peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece na voz da Terezinha. Agora o Alan vai ler uma página do livro Vinha de Luz, uma página profunda que merece a reflexão de todos nós. Alan. A lição hoje é a número 43, com o título Voz, portanto, três pontinhos. E começa com uma citação de Pedro, na segunda... Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião, e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem, de antemão, a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis, se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E, caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. A quem muito for dado, muito lhe será pedido. Então nós sabemos que o grande... Volta de novo aquela ocasião que eu botei um livro na mão da minha irmã e aí ela me devolveu depois da primeira lição, né? Ela captou, ela sabia o que aquele livro tinha e ela não queria aumentar a responsabilidade dela tendo consciência daquilo. né? Porque ela queria continuar fazendo o que ela sempre fez. Então, eu costumo mencionar, você já pensou, você é espírita, você é conhecedor do Evangelho, aí daqui a pouco chega um político para você e diz assim: Geraldo, você está trabalhando muito como médico, você está ganhando X, por que que você, eu vou arranjar para você lá na Câmara um emprego bom, vou te pagar o dobro e você não vai fazer nada, Geraldo. Você vai ficar lá só relacionando com as pessoas, conversando. E aí você, o dobro? E você se encanta, é o dobro mesmo? Não, Geraldo. E outra coisa, você tem emprego garantido até o final da vida, até aposentar. Aí você se assanha todo, né? E imagina, por exemplo, se ele oferece isso para você, mas com relação a seu filho. É? Aí você diz assim: puxa vida, falo com meu filho? Não falo com meu filho ou rejeito? É? Você sabe o que é bom. Agora, por outro lado, o seu filho tem um livre-arbítrio. Né? Então, como é que você fala? Você já orientou seu filho? Vai falar para ele? E aí, se você fala e o seu filho aceita? É? Qual é o correto? Nós somos espíritas, a gente sabe a questão do livre-arbítrio, você não pode decidir pelo seu filho, então nós temos que tomar a decisão de acordo com a nossa consciência. E a nossa consciência, ela tem que estar em paz. E nós temos, através da bússola do Evangelho, a forma correta de agir. E nós temos que agir corretamente, independente dos resultados que aquilo possa alcançar, nós temos que agir com correção. Então, isso aí é ponto final, não se discute. Uma causa pétrea. Causa pétrea. Não se negocia com isso. Nós temos que, e eu costumo repetir muito essa frase, eu não me importo com o que os homens pensam. Eu me importo com o que os espíritos pensam. E é assim que nós temos que agir. E olha, não é fácil. Não é fácil, mas é a forma correta de se agir. Não é fácil, né? Vou retomar essa palavra do Luiz. Não é fácil. Veja como ele começa o texto, que eu achei significativo. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. Olha aqui, essa frase já dá o texto inteiro, né? É um esclarecimento, ele é inalienável, mas do discípulo sincero do Cristo. Esse esclarecimento, primeiro, você não pode impor a ninguém, ele é autodesenvolvido e adquirido. Você pode até tentar ensinar, mas vai aceitar, vai entender aquele que quer, não tem jeito. Nós vivemos num mundo de matéria para evoluir um espírito. Já é uma dualidade complexa, porque nós somos convidados às distrações da matéria constantemente e temos que nos abstrair dessas distrações da matéria para dedicar o tempo na matéria para desenvolver o espírito. É mais ou menos assim: olha, eu vou te mandar para um resort de luxo. Um resort de luxo. Mas lá você tem que desenvolver a habilidade de capinação. Você vai carpir. Só que naquele resort de luxo tem de tudo para você fazer. Tem comida à vontade, tem bebida à vontade, tem uma piscina maravilhosa. E aí você está no meio de todos aqueles lá e tem um campo do lado do resort lá, que é onde você aprende a carpir. Aí você está ali carpindo, você olha para os caras lá rindo, brincando na piscina. Você fala assim: nossa, eu podia estar lá, mas estou aqui. E tem um daqueles que ainda diz assim: olha o bobão lá. Olha lá o bobão carpindo. Jacu, né? E fora aquele que... Jacu, sai daí, seu tonto, vem para cá. Então, assim, essa é a escolha daquele que busca o aprendizado espiritual na vida material. Não é fácil. As distrações nos convidam o tempo todo. Nós somos envolvidos por elas. E às vezes somos arrastados para elas, não com maldade, não é? Não é que a escolha da distração é sempre maldosa ou com intenção de se permanecer na matéria. Às vezes a tua família te arrasta para isso, né? Você tem lá um monte de filhos. As suas paixões. Você está lá capinando, né? Vê muita mulher bonita Nossa, na piscina. Nossa, dali a pouco você vê uma moça que encanta seus olhos, você fala, vou parar de carpir e vou atrás daquela moça. Acabou. Verdade. Né? Ou às vezes você está ali carpindo e está dando fome, porque né? Cansa. Aí passa um prato suculento, você vai atrás do prato suculento. E não consegue trabalhar. Não, aí dá indigestão, vai dar um monte de coisa complicada. É interessante o que vocês falaram, muito interessante. Enquanto vocês falavam, eu lembrava de um amigo meu que disse, e distraídos vamos vivendo. Eu não sei se eu aprendi, mas isso está gravado na minha mente, que a vida sinaliza por onde devemos ir. E isso não significa mérito meu. A vida só está dizendo, o melhor caminho é esse. Por exemplo, eu nasci num lar espírita. Eu aprendi a olhar num quarto que nós tínhamos. Tinha centenas de livros espíritas filosóficos que pertenciam ao meu pai. Isso já era um sinal. Olha, tem que estudar. Tem que ler. Isso não está chegando para você porque você tem mérito. É porque você precisa. Se você não precisasse, você não estava aqui. Então, o meu pai me passava muito isso. E, naturalmente, eu sou espírita. Agora, imagina a responsabilidade que nós temos de ter nascidos num meio espírita, uma educação moral excelente, exemplos de pai e de mãe. E, com tudo isso, começam a surgir as provas da vida. Aí eu lembro que o Alan falou, que o Luiz falou, é fácil? Não é fácil. Não mesmo. Mas não é fácil por minha causa, não é pelo Luiz, pelo André. Eu estava vindo para cá ouvindo um áudio do Divaldo Franco, que ele falava, o problema somos nós mesmos, não são os outros. Nós é que temos dificuldade. E as provas, elas são da altura que você pode suportar. Perfeito, é o tamanho que pode. Mas a gente acha que é mais, né? Puxa, podia ser um pouquinho menos, tá, né? Tá sempre chorando. E eu fico imaginando, Alan, André, Luiz, a responsabilidade que nós estamos assumindo falando de espiritismo aqui. Porque a gente pode passar a imagem de que nós somos alguma coisa. E na realidade ninguém é coisa nenhuma, que nós somos teimosos, insistentes, podemos até falar com uma certa desenvoltura, mas isso não significa qualificação moral. Nós estamos assumindo uma responsabilidade frente àqueles que nos ouvem. Embora todo mundo já tenha ouvido essa historinha, que é uma historinha que o mundo inteiro sabe, duas pessoas ao desencarnarem se encontram, um numa situação muito inferior e o outro numa situação muito superior. E o que estava inferior, que era um palestrante espírita, pergunta, como é que você está aí? Eu estou aqui porque eu segui tudo aquilo que você falou. Ou seja, observamos em nós mesmos, em muitos palestrantes, do mundo inteiro, seja do que for, o pessoal é muito bom de discurso, mas é muito ruim de prática. Existe toda uma aparência, aquela aparência de que eu sou o cara, eu sei tudo, mas na realidade, eu com profundo respeito, eu lembro do meu pai que dizia que a virtude que nós temos é uma casca muito fina. É uma virtude se as circunstâncias estão boas. Passou pela prova, aquela virtude acaba. Então, nós estamos falando aqui de espiritismo, o Alan, cada raciocínio, o Luiz, fantástico. Agora, nós temos que viver e exemplificar no dia a dia, dentro do lar, na sociedade. E aqui eu lembro até com respeito ao Alan, que ele sempre fala daquele exemplo que ele viveu no banco, em que ele tinha a oportunidade de furar a fila, mas ele se manteve ali. É uma coisinha pequena? É uma coisinha pequena. Mas é uma coisa real que ele superou. Então, são coisinhas pequenas que vão acontecendo e vão dando força para a gente fazer coisas maiores, né, Luiz? Sem sombra de dúvida, né? E é por isso que eu sempre repito, os espíritos nos observam, né? Sim. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 10 minutos. Até foi interessante toda essa conversa. E aí nós entramos no livro principal, que é o segundo bloco, que é o livro Céu e Inferno, que estamos na segunda parte, capítulo 2. E vocês lembrem que o Kardec está fazendo aquelas evocações dos espíritos. Ele evoca um, ele evoca outro. Ele lá no começo, eu até liguei para um irmão meu lá, ele falou sobre esse livro aqui, o Amauri. Evocou Jobar, ele foi adiante, evocou Samuel Felipe, e assim ele vai evocando os espíritos, até que ele evoca um espírito que é Sixte Denier. Era um francês, um homem de bem, morto por acidente e conhecido do médium quando encarnado. E aqui durante, olha que interessante, o Kardec ele descreve o fato do diálogo psicográfico, aqui está escrito, não era psicofone, psicográfico, e no meio desse diálogo que o Kardec está fazendo com esse espírito Sixte Denier, um espírito perturbado toma conta do médium e se manifesta. E o Kardec tem essa percepção, alguma coisa aconteceu, aí o médium escreve. Mas antes que chegue nesse ponto, eu não vou ler porque fica uma coisa assim longa. O Kardec, ele começa a entrevistar esse espírito, e pelo que eu notei, se ele desencarnou em 61, essa entrevista foi em 63. Então tinha mais ou menos 2 anos de desencarne desse Sixte Denier, que ele era um homem bom, um homem de bem. Nenhuma grande expressão, mas ele era um homem de bem. E o Kardec pergunta, e o médium, através da psicografia, escreve. O Kardec pergunta: podeis dar-nos quaisquer detalhes sobre a vossa morte? E ele responde: depois de afogar-me, sim. Ele fala: por que só depois de afogar? Fala: porque antes vocês conhecem. Então, é interessante a objetividade. E aí o Kardec pergunta: quereis então descrever as vossas sensações depois da morte? Então, já tinha 2 anos, ele tinha um certo equilíbrio para descrever o que se passou com ele. Eu vou fazer só o começo da leitura, depois eu vou entrar em frases, e eu peço que o Luiz interprete a frase, a Alain interprete a frase, para ver como funciona esse despertar gradual, lento, rápido, de cada um que desencarna. Kardec pergunta: quereis então descrever as vossas sensações depois da morte? E ele fala assim: permaneci por muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Eu pergunto a você, Luiz, como funciona quando a luz se fez e inundou-me? O que é esse processo de recepção, aspas, dessa luz naquele que desencarnou? Aconteceu aqui um pequeno incidente, enquanto nós aqui no estúdio estávamos dialogando, e o nosso ouvinte não percebeu, mas eu falei ainda há pouco 1919, e o Geraldo falou, o Luiz falou 1919, e me deu um apagão. Eu disse assim: nós não estamos em 1919, que ano nós estamos? Aí o Geraldo lembrou que nós estamos em 2000. Então, é mais ou menos isso, dá um apagão, né? E aí, Geraldo, eu gostaria que você, que leu o artigo todo, ele se comunicou 2 anos depois, porque só depois de 2 anos ele foi evocado. Sim, só foi evocado nessa época. Então, mas quer dizer, isso não quer dizer que se ele tivesse sido evocado 1 ano antes, ele pudesse ser... Sim. Né? Quer dizer, então não vamos assim, por analogia, achar que só depois de 2 anos, porque foi um acidente, que ele tenha se comunicado. Ele se afogou, né? Ele coloca ali que é por um tempo, que ele disse que foi muito tempo, ele não entendeu o que está acontecendo. E aquilo que nós temos lido constantemente sobre acidentes é mais ou menos assim. Né? Quer dizer, as pessoas que desencarnam por um acidente, elas ficam num estado de confusão mental, né? E realmente ficam assim, mais ou menos, onde é que eu estou? né? O que aconteceu, O que aconteceu, né? Exatamente por causa da surpresa daquele espírito que foi pego de supetão, né? Então, esse aí é um dos fatores que o Kardec usava como exemplo para juntar com outros exemplos da mesma situação para chegar a uma conclusão. É, quer dizer, então temos que prestar atenção nisso. E é realmente isso. Quando ele se deu por si, né, ele viu a coisa clarear. Como quando você falou para mim, 2019. Muito bem. E aí, Allan, o Kardec perguntou a ele e ele continua o espírito. E ele já aproveita e como se ele desse um conselho a Kardec e àqueles que estavam ao lado. Confiai e encontrareis sempre mais do que esperardes. Por que que a confiança é uma condição que permite mais, Allan? Nossa, é assim, ó. Imagina eu tenho duas pessoas que eu tô falando uma coisa. Uma confia no que eu tô falando, a outra desconfia. E qual que vai chegar mais rápido aquilo que eu estou falando? A que confiou. Sim. Porque ela confiou, foi, sem desvios e seguiu. Aquele que não confiou, ele também vai chegar no mesmo lugar depois, porque assim, partindo do princípio que eu falei uma coisa verdadeira, né? Vamos falar assim, tô com boa intenção. Então, Deus... Eu parto do princípio, e é meu princípio, mas acho que é consenso, que ele só quer o melhor para nós. Então, se a partir do momento que eu confio em alguém que me dá um conselho, eu seguindo aquele conselho, o meu caminho é mais rápido. Aquele que não confia, ele vai chegar no mesmo lugar. Só que ele vai dar voltas, ele tem que checar aquilo, ele tem que... Nossa, mas será? Ele cria uma barreira. Ele cria uma barreira para ele chegar naquele mesmo ponto. Então a confiança é uma disposição da alma que facilita perceber as coisas. Sim, e daí com uma outra vantagem, né? A partir do momento que eu confio, energeticamente falando, o espírito ele começa a vibrar numa sintonia mais fina e eu vou ter acesso mais rápido a espíritos de outro nível que vai me ajudar na intuição daquilo. Quando eu duvido, não é que duvidar é problema. Ao contrário, a gente, se não está seguro daquilo, é melhor duvidar. Né? Kardec fala o quê? Na dúvida, fique com a ciência. Não tem problema. Você vai chegar aqui também. Mas não é que é o fim do mundo. Só que a vida daquele que confia é mais rápida. Só isso. Ele distrai menos, ele confia. E aí, o Luiz, para hoje a gente vai falar assim, não, mas isso é óbvio. Talvez seja óbvio hoje, mas você imagina o ano 1863, fazia 6 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Então eu achei essa resposta do Espírito muito interessante, que ele fala assim ao Kardec: nada existe aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos sem o auxílio da vista ou do tato. Compreendeis? Para a época, isso era uma grande novidade. Quer dizer, era uma vida que existia num lugar onde não existia matéria. É o que ele coloca, né? Que a respeito, todas as percepções são realizadas pelo corpo espiritual. Então, nós estávamos acostumados na matéria onde todas as suas visões, suas sensações, suas percepções vinham pelos sentidos físicos. O olho, né, a boca, as mãos, os ouvidos. E lá ele só percebia pelo sentido do corpo espiritual. Então são percepções, por exemplo, se fala muito a respeito da luz espiritual. É uma luz diferente, né? Quer dizer, então é uma coisa muito mais ampla, muito mais... que impressiona muito mais. Então você tem... Nós não falamos aqui da intuição? Sim. A intuição é aquilo que você consegue se aperceber e que não se passa aqui. E lá você vive com essa intuição em sentido latente. Quer dizer, você capta tudo aquilo que se passa à sua volta. Então as suas percepções se ampliam tremendamente. interessante, Alan, em que assim, nós estamos encarnados aqui, nós estamos em Piracicaba. Você tem 5 sentidos, você, o Alan, está no programa Visão Espírita, mora aqui, ali, faz isso, faz aquilo, e de repente você é pego de surpresa e desencarna. E quando você desencarna, você sai deste mundo e passa a perceber e viver numa outra dimensão. E aí, essa colocação do espírito, no meu entender, ele está descrevendo esse momento em que ele acorda e ele vê esse outro lado, quando ele fala a seguinte frase: ao ver e sentir o outro lado. É uma admiração esse despertar, porque não há palavras que a expliquem, só a alma pode percebê-la. Ô Geraldo, nós não saímos desse mundo aí que é a história. Nós só mudamos a percepção. Em vez de ter os sentidos do corpo físico percebendo as coisas, nós temos os sentidos do espírito, que tem muito mais poder perceptivo do que os do corpo físico. O do corpo físico, ele embotava, ele limitava as percepções do espírito. A partir do momento que meu corpo está desencarnado, eu passo a ter as outras percepções do espírito. Mas há de se fazer uma adaptação. Por quê? Porque eu percebo tantas outras coisas que eu nem sei o que eu percebo. Mas a minha natureza, depois, eu que já tenho 50, por sinal, daqui a um mês, 51 anos... 7 de maio. Quando, com essa 50 anos vivendo esse espírito preso nesse corpo físico, o que vai acontecer? Há uma viciação natural, há uma dependência natural de eu querer perceber o mundo pelo meu corpo físico. É natural. Então eu desencarno, saio do corpo físico num acidente, como você falou, de uma hora para outra. Eu não posso querer ser senhor das minhas percepções espirituais assim, de uma hora para outra. Eu vou estar viciado nas percepções filtradas pelo corpo físico. E os laços estão muito presos. Estão muito presos. Às vezes eu posso ficar preso ao meu corpo durante a putrefação do corpo físico, porque eu vou estar tão apegado à matéria, eu posso estar querendo ficar preso à minha esposa, à minha filha, à vida que eu levo hoje. São coisas que daí criam processos obsessivos no desencarnado. No geral, eu diria que é como assim, você está num quarto escuro, acende a luz. Nossa, você fica... Não, mas acende uma luz de uns 5 mil watts, assim, vai... Pof! Meu Deus do céu. E aí, Luiz, nesse desencarne, nesse despertar, todos nós sabemos que existem gradações de entendimento, nem todos os despertares são iguais. Tem aquele que desperta numa condição e aquele que desperta numa outra condição. Como Kardec descreveu que ele era um homem de bem, ele fala assim: bem feliz foi o meu despertar. Então, o que é o bom despertar e o que é o mal despertar, Luiz? Você já assistiu palestra que você conhecia o assunto? Já. Né? Quer dizer, você, além de captar tudo aquilo que o palestrante diz, às vezes, inclusive, você tem até mais informações que o palestrante não falou. Né? Por você ser de bem, não quer dizer que você conheça as coisas do mundo espiritual. Né? Agora, a conotação que dá é que ele despertou no lugar bom. Né? Quer dizer, então, ele foi recepcionado num lugar onde a vibração era boa. E ele sentiu isso. Ele sentiu porque essa percepção ele já tinha. Ele sintonizava com o bem. Entendeu? Quer dizer, não quer dizer que, e o texto diz, que ele conhecesse... Ele era amigo de um deles, né? Ele era amigo do médium. Tá, mas não quer dizer que ele era espírita. Não era espírita. Ele tinha uma simpatia, né? Isso aí. Quer dizer, então ele não tinha conhecimento a respeito da vida espiritual. A característica é que ele era uma pessoa boa. Então você começa a elucubrar com essa informação. Não é só porque você conhece de espiritismo que você, chegando no plano espiritual, você vai se dar com coisas boas. Agora, se você for bom, você vai se dar com coisas boas. Isso é uma conclusão que se pode chegar pela leitura desse exemplo. E interessante, Alan, que depois ele compara a vida terrena como se fosse um pesadelo comparado com o que ele estava vivendo no mundo espiritual. Quando você está vivo, encarnado, a vida é isso aqui. É a mesa, o microfone, o ar-condicionado, o meu nome, a profissão. Essa é a vida. De repente, você desencarna, você passa a sentir, ver, a conviver num ambiente com recursos infinitamente maiores, onde aos poucos as suas percepções se multiplicam. Você passa a sentir coisas da personalidade atual, quem sabe resgatar alguma coisa desse inconsciente. E aí, nesse momento, eu entendi que quando ele fez essa comparação, ele estava querendo dizer de tudo que ele estava percebendo do outro lado, que ele, naquele momento, ele teve um entendimento de que a vida na Terra era um pesadelo. Você já pensou gostoso? Você já pensou gostoso que é? Assim, as necessidades da matéria, elas são pesadas, né? A gente tem que se alimentar quase de duas em duas horas, três horas, tem que estar comendo alguma coisa, tem que dormir, você tem que beber. E o Geraldo falou que nós estamos aqui no estúdio do programa Visão Espírita, mas não falou das contas do filho. E o mês chega logo, toda a conta vence, né? E você conseguir... imerso nesse processo material, abstrair para cuidar da sua autoevolução é uma coisa para poucos ainda, infelizmente, porque quando eu falo que distraídos vamos vivendo, é que as distrações são muito grandes. Ninguém consegue, acho que eu não posso falar dessa forma, é muito difícil a pessoa que consegue focar na autoevolução e sem olhar para as distrações, nenhuma delas. Porque a distração, ela vem de várias formas, às vezes vem até através da vaidade. A pessoa, ela está lá cuidando da autoevolução, preocupada com a autoevolução, aí ele está lá já quase regenerado, chega alguém e fala assim: como você é bom, mas você é muito bom. E aí ele começa a acreditar que ele é bom. Você é um dos melhores cirurgiões de Santa Bárbara. E é isso, só para finalizar, porque depois eu vou entrar naquilo da interposição do espírito necessitado. O Kardec pergunta assim: mas você despertou feliz? Você estava bem? Logo depois estava bem? E ele fala uma frase que eu fiquei pensando... como seria isso na prática? Eu pergunto ao Luiz. Ele fala: não, eu tive que espiar a indiferença para com o meu Criador. Qual o significado de espiar a minha indiferença com o meu Criador? Naturalmente ele era uma pessoa boa, mas ele nunca tinha refletido a respeito de Deus. Então, para ele, Deus fazia parte do mundo, mas ele não tinha refletido. Nunca parou para pensar. Nunca parou para pensar. Entendeu? Nunca parou. Existem pessoas que acreditam na Bíblia. Entende? Não acreditam ou não elucubram sobre Deus. Elas acreditam na Bíblia. Então elas leem ali, aquilo ali, interpretam. Entende? Mas nunca refletiu sobre o Criador. A doutrina espírita tem esse mérito. Quando a doutrina espírita te diz causa primária de todas as coisas, ela te bota para pensar. Sim. Porque até então Deus era um semelhante a você. Era o teu amigão, né? Ou aquele, né? Aquele que tem o povo escolhido. Alan, e para finalizar aqui, que eu achei interessante, imagine a cena: Kardec sentado, o médium incorporado pela psicografia. Aí o Kardec começa ganhar uma certa intimidade com esse espírito que estava se comunicando e pergunta da filha dele. E ele começa a escrever: minha filha está em missão, mas ela está passando por algumas situações difíceis. Está encarnada? Está encarnada. Tal. E o médium com desenvoltura psicografando. Num determinado momento, o médium começa a vacilar e a escrita não sai. E o Kardec observa que ele fazia a pergunta e o médium não escrevia. E ele fala: o que está acontecendo? Aí ele coloca um comentário: neste comenos, o médium, experimentamos dificuldades em escrever, diz o médium. Se é um espírito sofredor que me impede, peço-lhe que escreva o seu nome. O Kardec fala: se é um espírito que está perturbando o médium, escreve o seu nome. Aí o espírito escreve: uma infeliz. E no meio de um processo de evocação, ela começa a descrever quem é ela. Mas o cara até falou, poxa, eu estava conversando com o Sixto Denier. Como é que esse espírito chegou? Aí o Sixto Denier fala, não, eu deixei ela falar no meu lugar um pouquinho. Ela começa a se manifestar. Aí depois o Kardec pergunta, como é que isso aconteceu? E aí ele vai, tem todo um diálogo que ele vai fazendo, com que fito? Os espíritos deixaram para que isso servisse como exemplificação, para experiência. E outra coisa, né? Ela tinha mais necessidade que o outro. É, e ela se manifestou, falou qualquer coisa. Então, ela estava precisando de uma assistência mais imediata. Mas lembra que o médium permitiu. Permitiu, claro. Foi sintonia do médium. Não foi... O espírito lá desencarnado, ele pode ceder o lugar para o outro, mas o médium vai falar assim, que é isso? Não, eu estou falando com aquele lá, sai fora, espera a sua vez. Ué, eu acho que é uma postura do médium também. Ali faltou uma postura do médium nessa hora, né? Mas é um aviso. Lembra que todo esse processo é pedagógico, então... Exato. É um aviso para, tanto para quem... Por exemplo, você está psicografando uma mensagem. Aí você escreve uma primeira página fantástica. Aí na segunda página vem uns negócios meio esquisitos. Não, mas o cara que falou no começo era bom. Ah, então é ele também. Será? Então, você tem em reuniões mediúnicas essas interferências. É isso que eu ia falar para você, Luiz. Que alguns médiums iniciantes estejam nos ouvindo. Eu coloquei esse exemplo exatamente para você falar assim, que conselho você daria aos médiuns, aos estudiosos sobre mediunidade, desse fato? Kardec estava entrevistando um espírito e de repente um outro espírito se manifesta sem autorização, sem uma explicação. O que aconteceu e qual o cuidado que tem que ter? Então você observa que houve julgamento por parte do espírito e por parte do médium, né? O espírito permitiu que ela se comunicasse no lugar dele, né? Então naturalmente você vê que é um espírito bom. Então ele precisa. Ela tem necessidade de se expressar, deixa ela falar. Você vê a posição do médium, que como o Alan colocou, ele permitiu, né, que a comunicação continuasse. Então, há a permissão dos dois. Se você é um médium iniciante, é melhor até desconcentrar. Por quê? Porque você não sabe lidar com isso. Entendeu? Quer dizer, então, de repente, você não sabe nem discernir, às vezes, né? Então, é melhor você se desconcentrar. E, normalmente, os espíritos se referem a isso, é o seguinte. Por exemplo, você está fazendo uma reunião mediúnica e o ambiente não está propício, houve uma discussão entre os médicos, é melhor suspender a reunião. Você faz uma prece, você faz uma pequena coisa e suspende. Não tem reunião naquele dia. É melhor do que você fazer ou iniciar uma reunião em condições desfavoráveis. Por isso que não se recomenda, às vezes, por exemplo, reuniões mediúnicas no carnaval. Entendeu? Porque pode surgir momentos, e principalmente os médiuns inexperientes, é melhor abortar, né, a comunicação do que dar vazão. Alan, que conselho você daria aos médiuns iniciantes que estão vivenciando ou que percebem que tem alguma sensibilidade, que estão começando a descobrir a doutrina espírita? Eu falaria assim, Geraldo, vamos estudar. Sabe, ter sensibilidade mediúnica é só o primeiro requisito para ser médium. Depois tem mais uns 20. Então você tem sensibilidade? Beleza. E o que fazer com essa sensibilidade? Como você lida com a sensibilidade? Por exemplo, se você é sensível, que é, se irrita com facilidade, você é um péssimo médium. Você será um péssimo médium. Você tem que educar primeiro o seu comportamento psicológico para depois você poder encarar uma mediunidade. Porque o espírito que vem se comunicar, ele vem recheado dos seus personalismos e das suas impressões do mundo. Ele ainda está preso a esse tipo de comportamento e às suas características psíquicas. E vai ter um espírito que vai se comunicar extremamente irritado. E aí, naquela hora, o médium vai ser irritado por consequência, porque ele não sabe se proteger de uma irritação. Ele não tem essa educação de vida no mundo com o ser humano, ele quer ser médium. Então, esse seria um segundo passo. Um terceiro passo é entender o mecanismo da mediunidade, como funciona, O Livro dos Médiuns é o grande divisor de águas da mediunidade, grande referencial. Vai estudar, mas não é ler o livro de um dia para o outro, é estudar o Livro dos Médiuns. Inteira, né? Não, estudar, sabe, montar grupo, discutir com pessoas sobre o assunto, ler outras fontes boas de mediunidade. Vai lá no Vadimécum, deve ter quantas citações de mediunidade, Luiz? Umas mil e não sei quantas. Citação pra caramba, vá ler. Aí quando você tiver dentro, leia o Evangelho, vá conhecer o Evangelho, vá estudar o Evangelho, vá ser um profundo conhecedor da moral evangélica para você poder acolher o Espírito que chega. Então, assim, ser médium ou ter sensibilidade mediúnica não quer dizer nada. É o primeiro passinho ali. Não, é só um detalhe. Falar, o seu corpo físico, organicamente falando, tem condições de conversar com o espírito desencarnado de forma consciente. E quantas pessoas não vêm com esse potencial mediúnico fantástico e que chegam aqui se perdem? Não? Ah, uma grande maioria. Né? Porque todos nós, por mais ou menos, temos mediunidade. Né? Às vezes a gente tem uma mediunidade mais grosseira, às vezes é uma mais desperta. Né? Bom, agora o Luiz vai falar de um livro interessante e depois vamos para a música do Luiz. Né? O Luiz vai falar do livro aí. É, nós ficamos com a incumbência de trazer, né, as obras que nós recomendamos à leitura. Essa é Celeiro de Bênçãos, editado pelo Espírito Joana de Ângeles e pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. Eu vou citar dois trechinhos desse livro. Refugia-te assim na humildade legítima, outorgando para o teu espírito apenas deveres e deveres, pois o direito do cristão é servir sempre e mais como discípulo fiel do trabalhador incessante que tomou por modelo e guia. Num outro trecho, ele nos diz assim: ajuda-os quanto te busquem, mas não te aflijas em demasia face às aflições deles. Isso aí é uma recomendação da Joana de Ângeles para os trabalhos mediúnicos. Às vezes tem médiuns que estão recebendo espíritos altamente infelizes e acabam se envolvendo com aquela infelicidade e acabam, inclusive, se prejudicando. Então é exatamente isso, como um enfermeiro, que você vai atender o doente, mas não pode fazer parte daquela doença. Que música temos hoje, Luiz? O André vai colocar uma música também do Rieu. É, que fala sobre uma plantinha que tinha nos Alpes suíços. Oh, Edelweiss. Adoro essa música. música muito bonita, realmente, tocante, e que mexe com todos nós aqui do programa Visão Espírita. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 42 minutos. Agora vamos começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. É o estudo de livros da coleção da Terezinha Oliveira, Estudos Espíritas do Evangelho. Estamos no item 6. E estamos aqui no capítulo 27, em que fala sobre obsessão e desobsessão no Evangelho. Ao mesmo tempo que falamos da desobsessão e obsessão no Evangelho, evidente que é uma transposição para que todos nós que atuamos nos centros espíritas nos aproveitemos desses ensinamentos para que a gente possa, na prática, ajudar o desenvolvimento mediúnico, participar, sentir mais, colaborar mais. Então eu vou ler uma situação e vou fazer pergunta para o Luiz e para o Alain. Esse capítulo fala: os discípulos aprenderam a fazer a desobsessão. Porque Jesus, ao longo da sua vida, em muitas situações, pela própria presença, pelo olhar, pela palavra, pela imposição da mão, pelo silêncio, ele realizava o processo de desobsessão. E aí eu vou fazer só um comecinho de leitura, e aí eu passo a palavra ao Luiz e ao Alain. A Terezinha escreve: Jesus mandou que os discípulos expulsassem os demônios, e para isso lhes deu poder. E a Terezinha fala: ensinou-lhes como atuarem, passando os discípulos a expulsarem muitos espíritos, entre aspas, imundos. A Terezinha diz: a técnica em si não é tão difícil, como já vimos. É só ter fé, vontade firme de ajudar, bons fluidos, autoridade moral. Tanto assim que mesmo alguns que não seguiam a Jesus também começaram a expulsar os demônios. E muitos outros que tentaram fazer a desobsessão não conseguiram fazer a desobsessão. Luiz e Alain, por que que algumas pessoas, ao tempo de Jesus e por transposição nos centros espíritas, por que algumas pessoas têm até uma certa facilidade nesse diálogo, nesse momento com o espírito necessitado, e outros não? O Divaldo Pereira Franco, ele tem um estudo que chama Estudos Espíritas. E lá ele fala a respeito da supremacia das forças. E ele menciona: existe a força da autoridade, né, a força do poder, a força das armas, a força bruta e a força da moral. E ele explica por que que a força da moral, no plano espiritual, é a mais poderosa das forças. Então, aquelas criaturas que são portadoras da moral, elas têm a capacidade de ordenar a encarnados e desencarnados para que eles deixem de fazer alguma coisa nesse sentido, e são obedecidas. Então, essa força da moral é exatamente que é a força representada nesses casos. Tanto assim que existe uma ocasião que o Jesus chamou os apóstolos de pouca fé, que eles não conseguiam trabalhar com certos espíritos e chamavam ele. Então, quando você tem aquela moral, você então consegue. O Alain, como um grande estudioso, e o Luiz falou que é fundamental que tenha moral. Que moral é essa, Alain? Ah, Geraldo, quantos programas nós temos para responder isso? Tinha que ter uns 3 dias para começar. Para começar a tocar. É, mas falando de uma forma assim bem grosseira sobre moral, né? A moral é uma soma de conjuntos de valores, de virtudes, combinados num determinado grupo social. Então, dentro da nossa sociedade atual, nós temos uma moral. Lá no meio da Idade Média, a moral era outra. Lá na época primitiva, a moral era outra. Então, assim, a moral, ela segue um comportamento combinado de um grupo social. E eu falaria que é necessário ter também ética. Ética. Mas ética é o valor individual sobre estar num grupo social. Então, eu vou ou não combinar aquela moral. Por exemplo, eu posso eticamente não seguir aquela moral, mas seguir os meus valores, que também são bons, e ajudar na transformação da moral do grupo. Eu posso, eticamente, aceitar os valores combinados desse grupo, mas nem sempre eu vou conseguir ser ético comigo. Por quê? Porque eu não concordo com alguns valores do grupo combinado que eu vivo. Então, a ligação, assim, nós temos que lembrar que existem dois valores. A moral, eu tô falando de uma forma muito superficial, porque é difícil de abordar o assunto. A moral é de grupo. A ética é o comportamento individual. Quando eu sou ético, eu sou ético comigo ou com o grupo? Se eu for ético comigo e com o grupo ao mesmo tempo, ótimo. Mas se eu não combino com aquele grupo e quero impor os meus valores, eu não estou sendo ético com o grupo, apesar de estar sendo ético com os meus valores. Mas que força é essa que esse doutrinador exerce naquele momento, capaz de ajudar a colaborar com o processo da desobsessão? Então, aí o doutrinador, né, ele tem que ter muito claro o que é a moral daquele momento, né? Ele tem. E tem que ser muito ético essa moral. Então, esse espírito vem da onde? Qual o contexto desse espírito? Né? Quem que é esse espírito que eu estou recebendo? Então, expor a moral desse momento e, dentro da ética daquele espírito, chegar num acordo, chegar num equilíbrio que ele se enquadre mais. Porque, assim, quando nós estamos dentro de um momento social, um grupo socialmente tem um grupo inserido aqui socialmente, tá, nós estamos aqui. Pode contar com o André aqui, por exemplo. O André, ele está vivendo com a gente, vai aprendendo uma coisa, vai aprendendo outra, ótimo. Aí o André desencarna e ele volta a se comunicar aqui. Só que ele traz um padrão de valores diferentes do nosso, que ele convivia com a gente. E a gente vai falar para ele: André, mas lembra de tudo que a gente falava? E aí? O que está acontecendo? E o doutrinador, ele tem que saber fazer essa ligação. O que, que o doutrinador tem que ter? Um conjunto de valores muito bem desenvolvidos. Então, conjunto, acho que você falou aí, conjunto de valores. O que a gente chama de valor moral, eu acho que é um comportamento, é um sentimento. É um sentimento. É um sentimento. Eu acho que é esse sentimento a força que transforma. Porque logo... E normalmente, nos casos de obsessão, está ligado muito ao perdão. Uhum. Nossa. Essa sua interferência não, foi capital, Luiz. Porque apesar desse... dentro de um conjunto de valores, né, que a pessoa está tentando ali evocar a pessoa a exercer, existe um dos valores que é o valor do perdão. E o valor é um valor. O perdoar é valor. Quando eu consigo perdoar, é um valor. Quando eu consigo perdoar, eu tenho um valor. E auto-perdão também. Não é só perdoar ao outro, perdoar a mim. Por exemplo, eu não me enquadrei no comportamento moral do grupo e fiz uma bobagem. Eu fiz por maldade, até fiz por maldade, mas eu agora quero corrigir. Eu tenho que me perdoar primeiro. Sim. Aquela passagem, vai e reconcilia-te com teu irmão antes de trazer a oferta. Enquanto você está a caminho com ele, principalmente, né? E é interessante que as pessoas da época viam Jesus fazendo a desobsessão, viam os discípulos fazendo a desobsessão, e na época ganhou-se um hábito, uma cultura, que aqueles que faziam a desobsessão, eles falavam assim: em nome de Jesus e em nome de Paulo, eu ordeno que você saia do corpo. E eles viram várias vezes acontecerem. Então muita gente que não estava tão preparada começou a se arvorar em doutrinador. E começou a falar: em nome de Jesus e em nome de Paulo, eu ordeno que saia. E o espírito não saía. Aí um desses espíritos obsessores perguntou a esse indivíduo que estava usando essa mesma frase, falando assim: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem é você? Então eu não vou sair. O que aconteceu nesse momento, Luiz? Você lembra quando Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim? Ele se identificava com o Cristo pela prática, né? Então ele trazia essa força moral automática. E o Espírito sentiu isso. né? Ele sentiu que aquele personagem, ele não representava na prática nem Jesus nem Paulo. Era só da boca para fora. Só da boca para fora. E é como os exorcismos, né? É como crucifixo, é só objeto. Não tem moral. Coloca a cruz. É assim. Isso aí. Não tem ritual para desobsessão. E aí, Alan, como última colocação de hoje, eu pergunto a você assim. A gente imagina a glória e a misericórdia divina de permitir que 12 homens convivessem de perto com Jesus por 3 anos, adquirindo uma vasta experiência, uma vasta vivência, observando, sentindo, conversando dia e noite com Jesus durante 3 anos. E o raciocínio imediato após a crucificação de Jesus, esses 12 discípulos seriam seus seguidores e fariam fenômenos em todos os lugares. Mas é descrito que mesmo os discípulos de Jesus encontravam dificuldade para fazer a desobsessão. Por quê, Alan? Porque, segundo o próprio Jesus, para alguns espíritos é necessário muita oração e jejum. Frase de Jesus. Jesus fala isso quando os apóstolos o indagam sobre o menino, quando ele desce do monte lá, Tabor, né? E eles estavam lá lidando com um menino que eles não conseguiam fazer o menino se livrar daquele espírito. E aí Jesus vai lá e dá um jeito. Aí o pessoal fala, mas você guarda algum segredo, né? Qual que é o pulo do gato aí? O que você não ensinou para nós ainda, né? Ritual. Então aí ele fala assim, para algumas classes de espírito é necessário muita oração e jejum. Mas não jejum de alimentação, jejum de abrir mão das distrações do mundo. Jejum... Nossa, interessante. É moral. É de falar assim, peraí, eu quero ser essa ferramenta. E oração, eu estou em sintonia com o plano espiritual mais alto? Qual o nível de sintonia que eu convivo, né? Ô Geraldo, você nunca assistiu aquela brigarada, aquela almarada, daqui a pouco chega aquela velhinha assim e dá uma bronca e todo mundo se espana? Sim. Entende? Por quê? É moral. Então, é aquela senhorinha que todo mundo respeita. Luiz, e para fechar o programa, eu vou lhe fazer uma pergunta muito interessante. Nada de ordem particular, né? Não tenho dinheiro, vamos deixar claro. Empréstimo ao vivo, não, né? Quando é que o nosso nome fica registrado na espiritualidade superior? A partir do momento, não quando você fica famoso na Terra, mas quando você fica famoso no céu. Respondi? Nossa, fechou com chave de ouro, né? Luiz, suas últimas palavras no dia de hoje. Eu queria, de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui, essa convivência com vocês, essa oportunidade de falar a respeito da doutrina dos Espíritos, porque isso é covardia. O material que nós temos para estudar e reproduzir aqui, o Espiritismo é uma coisa fantástica. Agora, o que nós não podemos dizer com relação a outros credos, né? A doutrina espírita, ela tem um cabedal de informações, de conhecimento fantástico e que nos possibilita, na reprodução desse conhecimento, falar coisas que as pessoas aproveitem. E eu queria também, de novo, insistir com as pessoas. A gente não aprende espiritismo numa palestra de rádio, numa palestra no centro espírita. A gente aprende espiritismo lendo as obras espíritas, porque aí nós vamos abarcar todo o conhecimento contido naquela obra. Por exemplo, a Sueli Pitzcalda Schubert, ela escreveu um livro, Obsessão e Desobsessão, que ela abarca 18 anos de experiência que ela viveu no assunto. Então, se a gente fala aqui sobre esse assunto, você pega assim umas palavras, uns conceitos, mas você lendo aquele livro, você aprende milhares de coisas. Então, estimular as pessoas que na casa espírita, o que as casas espíritas mais dispõem é biblioteca. Raríssima casa possui uma biblioteca inferior a 1.000 unidades, 1.000 livros para você ler. Então, aprenda, adquira o hábito da leitura, né? Isso é um hábito. E para você adquirir o hábito, você tem que fazer aquilo de forma constante. Nas primeiras vezes aquilo é difícil, aquilo é problemático, mas quando você se acostuma, aquilo é maravilhoso. Muito bom, Luiz, gostei muito dessa fala. Alan, suas últimas palavras. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os que ouvem o programa no domingo. Queria pedir a eles comentários, perguntas, para a gente poder interagir mais e poder atender melhor esse ouvinte. Eu sei que a Vivi hoje, a esposa do André, está lá nos ouvindo. Um abraço para ela. Temos pessoas nos ouvindo hoje nos Estados Unidos, do Chile, o nosso parceiro do Chile lá, que é fiel a todo domingo. Você vê, uma pessoa do Chile nos ouve todo domingo, e a pessoa do Brasil não nos ouve todo domingo. Eu fico pensando assim, né? Puxa vida, não quero audiência todo domingo, mas divulga, ajuda a atingir outros corações. Se faz bem para você, vai fazer bem para seu amigo. Então, entra lá no Facebook, que seja, vai lá no União Rádio Web, convida os amigos a participar, a curtir, né? A gente tem o maior prazer de responder as perguntas que ali vêm, comentar, né, Luiz? Inclusive, eu fiz um flyer para divulgar o programa, divulgar o meu trabalho. Se você, pode ser através do Facebook, alguma coisa, você dá o endereço. Nós mandamos aí uns 50 flyers para você distribuir. Então, manda o seu nome, o seu endereço, o seu CEP, a gente coloca no correio e encaminha para você. Antes de ontem eu estava em casa, o meu irmão de Limeira, que é uma pessoa muito boa, mas ele está um pouco distante da doutrina espírita. E ele está começando a frequentar alguns grupos, ele falou: Geraldo, me mande o nome de alguns livros que eu possa ler, para que eu volte a começar a entender com o Espiritismo. Aí de cabeça eu mandei 23 livros para ele. Aí ele respondeu assim: mas Geraldo, eu só tenho 15 anos de reencarnação para frente. Eu falei: não, mas isso é para o primeiro ano, porque eu tenho mais, então você se prepara para ler. Mas foi uma brincadeira, né? Para dizer o seguinte: é preciso ler, é preciso estudar. Um professor meu falava assim: você só vai suspeitar, só vai lembrar de alguma coisa que você já sabe, que você já leu. Se você não estudou, você não vai encontrar saída. Esse é um grande ensinamento. Então, lembrando, a obra de hoje foi Celeiro de Bênçãos, do Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. Deixa eu aproveitar que há duas semanas nós indicamos um livro aqui do Cleiton Levi. Como que é o nome mesmo? Bisturi e algodão. E uma das nossas ouvintes, ouvindo o programa, foi lá, comprou, e a ajudante dela da casa nunca tinha lido nada. Quando ela começou a falar do livrinho para a ajudante quis ler o livro. E ela passou lá para a ajudante o livro. Olha como que o livro espírita é consolador. Aproveita essas indicações, são livros de primeira ordem. A nossa intenção aqui é divulgar o bom espiritismo, né? A boa leitura. E são livrinhos que eu tenho livrinho no carro, tenho no banheiro, eu tenho na bolsa, onde eu vou eu tenho livro. Então eu estou lá e tenho que esperar um cidadão. Eu tenho lá, pego o livro, pá, 10 minutos, 15 minutos, avança. E eu estou mandando os 50 livros da Bel, tá? Ah, sim. Então tá bom, agradecemos a Deus, os bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.